Trajetória, se liga aí. Inspiração foi dos amigos de quebrada que corria com a parada. Quando via céu aberto, aquele som bater na caixa já flagrava uma cota. Anos 90 foi estouro, tão aclamada época de ouro. Muito rap que fazia minha cabeça desde sempre. Sonhava em fazer parte e somar nessa corrente. Entendia que a jornada ia ser independente. Então seja como for, como o X falou antigamente. Aí então o surgimento do MDI. Ensaio era gravado no cassete pra depois ouvir. Da hora era os amigos, colava na direta. Showzinho de quebrada representava nas festas. Cara do galante, sujo denim e moca. Brasil 500 anos, toca essa que eles gostam. Era eu, o Rato Fritz, o Omega e o Edgar. Tempo passou e meu caminho começou a mudar. A trajetória foi assim que aconteceu. Desde moleque sempre foi o rap que prevaleceu. O microfone quando o papel, a caneta conheceu. Não tive dúvida nenhuma, esse é meu mundo, esse sou eu. A trajetória foi assim que aconteceu. Desde moleque sempre foi o rap que prevaleceu. O microfone quando o papel, a caneta conheceu. Não tive dúvida nenhuma, esse é meu mundo, esse sou eu. Primeira audição, muita história pra contar. Muito jazz, muita bossa, muita coisa boa. Influenciar a produção andava sendo feita no próprio quintal. A gravação não liga não, esse chiado é normal. Sonhadores competentes, sempre um novo beat. Azuma Kirin com Blunt, os maluco flutuante insiste. Então liga o mic aí, vamos fazer outra só. Logo vai amanhecer e dormir vai ser pior. Os bossa beats comenta o abstrato. Introdução no improviso, tirando um barato. A capa azul levou o nome do coletivo pro Japão. Nessa linha reverencia o talento do Omega e Calmão. Rolou muita sessão, às 4h20 ou não. Aprendizado de rua, conhecimento bom. E os meus amigos de verdade são os mesmos. Eu não tô sozinho, o tempo vai passando, eu sigo meu caminho. A trajetória foi assim que aconteceu. Desde moleque sempre foi o rap que prevaleceu. O microfone quando o papel, a caneta conheceu. Não tive dúvida nenhuma, esse é meu mundo, esse sou eu. A trajetória foi assim que aconteceu. Desde moleque sempre foi o rap que prevaleceu. O microfone quando o papel, a caneta conheceu. Não tive dúvida nenhuma, esse é meu mundo, esse sou eu. A trajetória foi assim que aconteceu. Desde moleque sempre foi o rap que prevaleceu. O microfone quando o papel, a caneta conheceu. Não tive dúvida nenhuma, esse é meu mundo, esse sou eu. A trajetória foi assim que aconteceu. Desde moleque sempre foi o rap que prevaleceu. O microfone quando o papel, a caneta conheceu. Não tive dúvida nenhuma, esse é meu mundo, esse sou eu. Esse é meu mundo, agradeço a Deus por estar nele há muito tempo. E dele não saio tão cedo. Agradeço também aos meus parceiros de Miliano, Rato Fritz, Omega One, Gagá, Calmão, Rincon, todo o coletivo Bossa Beats, Moreira, todos que fizeram parte do começo, Klaus, da trajetória, Washington, Mariano, é nóis.